Do impulso que faz girar a roda que ilumina o mundo. Ao avistar ao longe na estrada uma enorme claridade, Gaia percebeu que estava se aproximando da Cidade das Luzes. Chamavam assim, pois era impossível encontrar outro nome que pudesse definir melhor aquele lugar. Os habitantes praticamente haviam perdido a capacidade de saber quando era noite e quando era dia, pois nunca desligavam as luzes. Havia lâmpadas de todas as formas e luminárias dos mais variados estilos. Neons multicoloridos mantinham sempre acesos os luminosos e as placas. Mas o que mais impressionou Gaia foi o fato de as ruas estarem completamente vazias. Percebeu que todas as pessoas estavam dentro de suas casas profundamente ocupadas com seus aparelhos eletrônicos, cada uma com o seu. Gaia anotou em seu caderno a primeira impressão que teve da cidade e escreveu a palavra energia. Não só pelo excesso de energia que a cidade gastava para se manter funcionando, mas pelo que isso causava nas pessoas. Percebeu que todos eram exageradamente felizes e energéticos, como se seus corpos fossem atravessados por uma corrente elétrica. Observou também que as pessoas não interagiam, não conversavam umas com as outras. Elas estavam isoladas, cada uma em sua casa, como se ignorassem a existência umas das outras. Gaia ficou curiosa para saber de onde vinha toda esta energia. E seguindo as placas luminosas, chegou com sua bicicleta até a usina que produzia energia elétrica para toda a cidade. Sentado na frente da usina, ela encontrou um velho senhor que tomava conta de tudo. O que mais a intrigou foi o fato de o velho, diferentemente dos outros habitantes, estar triste e de cabeça baixa. Muito curiosa, Gaia quis saber por que ele estava triste, sendo que todos os outros habitantes eram tão felizes. O velho então respondeu que não tinha motivos para estar alegre, pois estava vendo a sua cidade se destruindo aos poucos. Gaia não entendeu. Como assim se destruindo, se tudo parecia tão bem, as pessoas tão felizes? O velho então disse que há anos trabalhava ali naquela usina. E dali, do alto, pôde observar como as pessoas foram ficando deslumbradas e dependentes de seus aparelhos eletrônicos, a ponto de irem se isolando umas das outras e de perderem totalmente a relação com a cidade. Automáticos, elétricos, digitalizados na memória, que tem pouco de história. Não importa se está novo, interessa o que é mais recente. Nunca estou sozinho, tenho a virtualidade à vontade. Seja cedo, seja tarde, a cidade sempre está na minha frente. Contundente, envolvente, displicentemente, fico preso nessa lente. Agora vivem dentro de suas casas com as suas luzes acesas. Todos os seus aparelhos ficam ligados e acabam por pagar contas altíssimas por causa do consumo. E não se dão conta de que, se continuarem assim, vão acabar com todos os recursos que geram esta energia toda. Gaia anotou tudo que o velho lhe falava em seu caderno. E enquanto escrevia, teve uma ideia. Perguntou a ele onde era a chave de força da usina. O velho então lhe mostrou uma alavanca. Gaia então lhe contou sobre o seu plano. O rosto do velho se iluminou de uma profunda felicidade e concordou com ela em colocar em prática a ideia. Depois de tantos anos observando as transformações causadas na cidade pelo uso excessivo de energia, o velho tomou a iniciativa e puxou a tal alavanca para baixo. O que se ouviu foi um "oh" gigantesco, seguido de um profundo silêncio. Não acredito. Saindo de dentro de suas casas e se reencontrando, se reconhecendo e se cumprimentando como se há anos não se vissem, como se estivessem retornando de uma longa viagem. Só depois de se reencontrarem é que foram procurar saber o que aconteceu com a energia. Caminharam até a usina e então puderam ouvir do velho toda a história. Voltaram então para suas casas, carregando consigo a lição que aprenderam naquele dia. E quando o velho levantou novamente a alavanca ligando a força da cidade, observou que cada um estava colocando em prática o que aprendeu naquele dia. A cidade continuou iluminada e os aparelhos continuaram ligados, só que desta vez de forma racional. Cada um utilizava exatamente o que precisava, e o melhor de tudo, quando Gaia deixou a Cidade das Luzes, pôde observar que as pessoas voltavam aos poucos a ocupar as ruas e visitar umas às outras. Ela acenou para o velho no alto da usina, que retribuiu com um sorriso no rosto, e seguiu viagem rumo à próxima cidade.